5803, novo feedback, senhora. Autorizado, chame táxi, o objeto 5802. Voo 9032 no localizador. Afirmo. Autorizado no LS, torre no 8612, voo 9032. Do norte do 67. Condor, bom dia, voo no 9032. 804, reduza para velocidade de aproximação, autorizado no LS, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, chamaram. 3601, escuta? Escuta, senhorita. O Tom 3601 no Centro Recife retornou pra gente aqui e disse que, na verdade, está a critério. A gente está com uma janela agora que está a critério do comandante voar via Zulu 16 ou a Peruísque 58. E aí, deixa o critério do senhor e confirma com o centro. Então, conforme autorizado, vai com a nossa autorização via Upper Zulu 16, ok, senhorita? Nós vamos precisar mais uns 4 minutinhos para iniciar o táxi. Gente, então mantenha Upper Zulu 16, chame para o táxi. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, bom dia, voa no 804, passando externo embaixo de trabalho. Bom dia, voa no 804, mantenha aproximação, guarde a pista livre. Guarda. Pronto para o táxi web 5808, com 59 a bordo, 5 horas de autonomia, alterno galeão. 08, taxinho de alfa, até o ponto de espera da 10, vento, ajuste 10 no 1. India alfa, até o ponto de espera 5808 da 10. Confirme a curva após a decolagem à direita. 5808. Gol 9032, Alas 36, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, gente. 1804, vento calmo, Lipifoso, Fistona 0. Lipifoso, gol 9804. Torres, 5808, ponto espera da 90. Salvador, bom dia, Golo 7, Golo 5, informação Gol. Golo 7 no 5, identifique, chegada bom, desça para 2000 pés, ajuste no 091, reporte localizador. Bom, 2000 no 091, Golo 7 no 5. Torre, UFJet 5808, ponto espera da 90. UFJet 5808, visual com tráfego na final. Visual que trava no final, 5808. Objeto 5808, faz uma fase do tráfego na final, ali mantendo zero. Ali mantendo no zero, confirme a decolagem com curva direita após. Objeto 5808. Torre UFJ 5808. Prossiga, UFJ 5808. Poderia confirmar a curva direita ou esquerda após a decolagem? Faço coordenar, prefere curva esquerda, faço coordenar com controle. Ah, é que a saída é left, é curva esquerda e pagou decolando no zero com curva direita. Gostaria de confirmar se é direita ou esquerda, a gente faz o que o controle quiser. Confirma então curva esquerda na saída leve. Ok, sim. Prestando naquilo, gol 9032. Sim, vai estacionar, fica já livre, gol 9032. 04, Solos 39, táxi Alfa e Juliette Gate 5. Alfa, Juliette Gate 5, gol 9804, obrigado. Hilton 3601 para o DAX, POB 43, alternativa Serra Bravo, Golf Lima, Galeão, 4 horas e 10. 3601 no táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste no 01. Juliette Alfa, até o ponto de espera, quando pronto, estão na 0, reportar pronto, 3601. Objeto 5808, livre decolagem, vento calmo. Livre decolagem na 10, AB 5808. Objeto 5808, decola de 41, controle 119, decimal 35. 119-35, F, 5808. Controle Salvador, F, 5808. Objeto 5808, contato radar na decolagem, suba aí, mantenha o nível 340. O... efetue a saída Elefa, 5808. Quente Elefa, subindo para o nível 340, 580. São 3601 no Alinda Cola, vento calmo. Alinda Cola, pista no zero, São 3601. Salvador, bom dia, agora no 607, gente da informação, Foxtrot, cruzando 210, seguida para o 140 na ponte. Bom, no 607, a sua identificação, chegada a ponte, desça até o nível 040. É o 40, bom, 07. Controle Salvador, bom dia, Tana 3601, saída da EL, passa 1800 pés. Bom dia, Tana 3601, contato radar, suba e mantenha o nível 360, foi na Prod da EL. Acesso ao nível 360, Prod da EL, Tana 3601. Decolos 45, controle 119, decimal 35. Jet 5807, chame, corrijo, 5808, chame Recife na frequência 1 26, decimal 0. Recíproco 260, 580. Sétimo 5, autorizado final LF, reporte no localizador estabilizado. LF, no sétimo 5. Controle Salvador, o 897, tem que estar fora do trote, bom dia. Bom dia, boa noite, 897, identifique, chegada bom, desça até o nível 050, ajuste no 09. Identificou 050, boa noite, 97. Voo no 607, desça para 2000 pés, 1011, ajuste. 2011, 07. Salvador, Alcântara, 3171, bom dia. Bom dia, Sam 3171, é Guarda de Copa Guarulhos. Foi o Sam 3171, chamou? Confirme o tráfego que chamou o som? São 3171. São 3171 no Aguarde Cobra Guarulhos. Na guarda. Chame agora o centro Recife na frequência 133, decimal 25. 133, decimal 25, tá 3601, centro Recife, bom dia. São 3171 no ponto Copa? Afirmo. São 3171 no Guarulhos, nível 360 autorizado, via Peruísque 50. Decolagem pistão no zero, primeira curva direita. Saída da El, Leda, pós-Leda, Bidev. Controle Salvador 1 no 9.35, aciona 5171. São 3171. Estrada Guarulhos 360, Peruísque 50. Decolda no zero, direita. Da El, Leda, Bidev. Controle 1 no 9, decimal 35, 5171, transponder do 3171. Correto, chame para posicionamento, então 3171. Chamarei para posicionamento 3171. Boa noite, 97, desça via chegada para 2000 pés, altímetro no 09, reporte no localizador estabilizado, número 3 na aproximação. Desce via chegada até 2000, reporte estabilizado, 18 do 97. Livre pouso, pistão na zero, vento calmo. Livre pouso, nano zero, gol na sétima. Sandra 1. Salvador, bom dia, Gol no 605, informação Eco. Bom dia, Gol no 605, aciona identificação, desça via, chegada Bonfa até o nível 040. Via Bonfa para o 140, Gol no 605. Fala, Gol na 705. Prossiga. Na 705, está entrando na Fox, pai. Bono 715, solo ao 105, táxi via Alfa e Juliette 24. Juliette 4, não, 715. Mano livre, LS, pro Gol no 607. Afirmativo, comandante. Salvador, TAN 3517, transfere 100, informação, Golfo. TAN 3517, ação de identificação, chegada bom, que desse mantenha 050, ajuste de altímetro no 011. Chegada bom, mantenha para 050, ajuste no 011. Localizador Campo Avista, agora no 607. Marcador externo, completo final, chame torre. 118, décima meia dúzia. Gol 18, não, corrido. Gol 1607. 18607, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol no 607, uma milha e meia do HDC. Gol no 607, livre pouso, pistola 0, vem o calmo. Livre pouso, 1-0-0-7. Salvador, é o 3-1-7-1-7 para aproximamento. Para o posicionamento, portão 7. Autorizado, chamo para o táxi, então 3171. Autorizado, chamo para o táxi, 3171. Diago, no 605. Confirme. Bom, no 605, vai seguir o nível 140. 040.